Boa tarde, irmãos, irmãs. Nós vamos começar mais um encontro. Objetivando a formação de obreiros. E aqui quero destacar tanto pastores como presbíteros que ainda não estão exercendo o ministério pastoral, diáconos, oficiais de escala, líderes em geral, e dependendo da denominação, eu sei que há nomenclaturas diferentes. E isso não é um problema, pelo contrário, o que nos importa é que tenhamos líderes qualificados, capacitados para esse momento que a igreja vive. Neste encontro, eu quero destacar em primeiro lugar que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, se você foi criado à imagem e semelhança do Senhor, e depois de ter pecado, Jesus morreu por você na cruz do Calvário e regenerou a sua imagem, transformou novamente você num moço, numa moça, num homem, numa mulher, a imagem e a semelhança de Deus. É imperativo que você tenha uma boa estima, uma autoestima correta. Vocês sabem que um dos motivos que mais deixa as pessoas com baixa produtividade na sua vida ministerial, na sua liderança como um todo, e eu vou dizer em toda a vida, pode ser no colégio, na faculdade, no trabalho, na família, depois isso passa para o casamento, na criação de filhos. É uma autoimagem incorreta, uma baixa estima. Segundo o psicanalista Adolf Adler, nós temos desde a infância, quando olhamos para as pessoas e para o mundo ao redor, um sentimento de inferioridade, porque tudo que nos cerca parece muito grande e nós parecemos muito pequenos diante de tudo que nos cercam, diante de todos que nos cercam. E Adler, então, trabalha com essa questão da inferioridade e da superioridade. Sem dúvida nenhuma, ele pegou um viés espetacular, porque esta é a causa de muita gente andar triste, de muita gente andar cabisbaixo, de muita gente não desenvolver todo o potencial que pode desenvolver na sua vida por causa do sentimento de inferioridade. E nós precisamos regular isso, nós precisamos voltar à ideia que Deus tem sobre nós. E a ideia que Deus tem sobre nós é que nós somos a sua imagem e nós somos a sua semelhança. Deus não nos colocou aqui por acaso e não há nada em nós, seja físico, seja emocional, seja de qualquer ordem ou natureza que tenha, esteja em nossa vida e tenha em nossa vida nenhuma causa absolutamente aleatória. Não, Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus servos. É preciso crer que essa obra que Deus fez, que sou eu e que é você, essa obra é potencialmente perfeita. Ainda não é completamente perfeita. Vou dar só um exemplo, porque um dia nós teremos um novo corpo. Um novo corpo, por exemplo, incorruptível, que não será sujeito à enfermidade e à morte. Só um exemplo bem simples para você entender. Por enquanto, nós temos um corpo ainda sujeito à enfermidade, ainda um corpo que vai perecer, vai morrer. E depois vai receber, nós vamos receber então um corpo incorruptível, um corpo que não mais será sujeito à morte. Então, nós somos potencialmente perfeitos, mas não somos totalmente perfeitos. Só seremos completamente perfeitos quando estivermos já morando com Deus na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, e esse é um assunto escatológico, eu não vou tratar hoje. Mas é importante que você, como obreiro, valorize a sua vida. Deus valoriza demais a sua vida. Deus criou você e você não é um acidente de percurso. Deus criou você e no meio de milhões de possibilidades que seriam postas, que foram postas no momento do casamento ou no momento da sua concepção, para ficar também mais simples, você poderia ser uma outra pessoa, você poderia ser fruto de um outro espermatozoide e um outro óvulo, dando origem a uma outra característica. Mas Deus optou por você. Deus pretendia e pretende que você esteja nesse tempo, na história, para representar de alguma maneira ou de muitas maneiras a sua imagem e a sua semelhança, por isso você é potencialmente perfeito. É claro que eu não vou adentrar aqui em outros elementos, porque senão os nossos 30 minutos se passam só nisso. Mas eu quero que você creia, obreiro, pastor, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é obra potencialmente perfeita. E por isso, nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior de todos os mandamentos. Você tem, já na sua nova natureza, você que nasceu de novo, você que aceitou a Deus novamente no seu coração, o poder para amar a Deus sobre todas as coisas. E você, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, tem poder para amar a si mesmo, independente das limitações. Eu mencionei duas aqui com relação ao aspecto corpóreo, mas nós podemos detectar outras limitações que temos. De qualquer maneira, você deve amar a si mesmo, porque se você não ama a si mesmo, você não vai poder amar o próximo. O texto diz assim: para que nós amemos, o maior dos mandamentos diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. E aí não terá condição de discipular, você não terá condição de liderar, você não terá condição de desenvolver todo o potencial que Deus deixou, emprestou para você e que você um dia vai devolver a ele quando já não for necessário isso tudo, porque nós viveremos então em paz, em alegria, em amor, em gozo eternamente. Mas é fundamental que você ame a si mesmo, independente das suas limitações, e reconheça as suas limitações, mas ame a si mesmo. Reconheça que você, como diz o Salmo 139, é assombrosamente maravilhoso. É isso que o texto diz. O texto fala que toda a criação manifesta a presença, a glória do Senhor. E muito mais nós, que somos a sua imagem e semelhança, nós somos assombrosamente maravilhosos. E se nós somos assombrosamente maravilhosos, independente das limitações, é fundamental que nós nos valorizemos. Para isso, é importante que nós tenhamos uma autoimagem segundo o padrão do Criador, uma autoestima saudável. E aí nós vamos ter condição de amar o próximo como a nós mesmos, influenciar o próximo e ajudar o próximo, porque eu amo a Deus. Eu amo a mim mesmo, então eu estou pronto para amar as pessoas, independente das limitações que elas tenham. Veja bem, eu me amo apesar das limitações que verifico em mim e até outras limitações que eu nem sou capaz de verificar. Também lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos teus caminhos eternos. Eu amo ao Senhor, amo a mim mesmo, apesar das minhas limitações, e aprendo com isso a amar as pessoas, apesar das limitações que elas têm. Só então eu tenho condição de liderar. Porque se eu não me amo, eu também não consigo amar as pessoas, e quando eu vejo a limitação na vida delas, eu vou desistir dessa pessoa, eu não vou investir anos da minha vida para discipular essa pessoa, eu não vou acreditar no ministério dessa pessoa, eu vou querer descartar essa pessoa do meu relacionamento. Por quê? Porque eu não sei lidar com a frustração diante do reconhecimento da limitação da pessoa. Eu não sei lidar com a minha limitação, então eu também vou ter dificuldade de lidar com a limitação de outro alguém. É importante reconhecer nas pessoas ao redor, principalmente as pessoas que você vai evangelizar ou vai influenciar, principalmente as pessoas que você vai treinar, que você vai discipular, é preciso reconhecer nelas a perfeição das mãos do Criador. Ora, Deus me criou perfeito, Deus me criou à imagem e semelhança dele, e Deus criou o meu irmão, a minha irmã, ou o meu amigo, a minha amiga, de uma outra confissão de fé. Ele criou segundo o seu propósito eterno. E como eu aprendi a me valorizar, e eu sei que eu sou obra das mãos de Deus, eu vou entender que as pessoas que estão ao meu redor também são obras da mão ou das mãos do Senhor. É preciso reconhecer, então, nas pessoas ao redor, a perfeição das mãos do Criador. Isso é muito importante no processo da sua configuração, da sua preparação para liderar, é muito importante que você tenha uma autoestima correta. Saibam, irmãos, e saibam líderes de modo geral, obreiros de modo geral, até pastores. Muita gente não consegue desenvolver o ministério, eu vou repetir. Porque não consegue lidar com as falhas do rebanho, porque não consegue lidar com as falhas das outras pessoas. E não consegue lidar com as falhas das outras pessoas, porque não consegue lidar com as suas próprias limitações. E há nisso um questionamento acerca daquilo que Deus fez. Quando eu me levanto e começo a questionar demais, por que eu tenho essa limitação, aquela limitação, seja de ordem física, seja de outra natureza, eu começo então a questionar a mão de Deus, a obra de Deus. Meu irmão, você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto do acaso. Há milhões de possibilidades. Haviam milhões de possibilidades para que outras pessoas nascessem e não você. Mas Deus, aprouve a Deus que você, exatamente como você é, na essência, você nascesse e depois o Senhor se encarregou e se encarrega de aperfeiçoá-lo. No Jardim do Éden não era necessário esse aperfeiçoamento, mas não vamos entrar nisso também, só falando que depois que o ser humano se distanciou de Deus, perdeu essa imagem e semelhança. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, recuperou essa imagem e semelhança e está agora num processo de santificação, nos levando de novo a sermos a exata expressão daquilo que Deus deseja. Com relação ainda ao nosso treinamento de liderança, é preciso que você, líder, tenha visão de transformação do mundo, mudando agora do tema de autoestima para o nosso tema específico de liderança. Você precisa acreditar na mudança das coisas. Se você não acredita na mudança das coisas, nem inicie uma liderança e nem inicie um processo de discipulado ou de pastorado, porque ser líder, seja no ministério da oração, seja no ministério de louvor e adoração, seja no ministério da limpeza da igreja, seja no ministério da distribuição do café, do chá no final do culto, ou seja, nas funções de pastorado, de diaconato e assim por diante, todos nós, líderes, precisamos acreditar numa visão transformadora. Nós precisamos ter uma visão de que o futuro vai ser diferente do presente. Lá em Abacuque, capítulo 11, e se na verdade se lembrassem daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Uma liderança, segundo o coração de Deus, não fica só criticando, não fica só falando mal. Não fica só resmungando. Uma liderança, segundo o coração de Deus, claro, tem uma visão crítica maior do que a média geral das pessoas, mas tem uma visão crítica para aperfeiçoar o trabalho. Lá em Neemias, capítulo 6, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias foi convocado para descer dos muros de Jerusalém, que ele estava reconstruindo, Sambalá, Tobias, queriam que ele parasse a obra para fazer uma reunião. E ele falou: eu não vou parar, estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo a perder. Por que eu interromperia esta obra para ir ter convosco? Então, o líder tem que ter firmeza para saber que está realizando uma grande obra e que essa obra não pode ser interrompida. A liderança, segundo o coração de Deus, é diferente de uma gerência. A liderança, segundo o coração de Deus, mesmo numa empresa, você pode fazer isso na sua empresa. É alguém que não se conforma com a situação em que as coisas estão e que, então, toma uma decisão de aperfeiçoar. A visão de Deus, ela não é egoísta, ela não é ambiciosa, como nos diz aqui a apostila da Igreja Apostólica. Aqui abro e fecho aspas. A visão não beneficia o visionário. A visão de Deus faz o visionário ver o futuro e entender que o futuro, até na empresa, é mais importante do que a preservação das coisas como elas estão agora. Quem tem a visão de Deus vai conduzir o povo na direção da palavra de Deus e não vai só destruir. Tem gente que é crítico, mas só destrói. Faz a crítica, mas destrói o ânimo das pessoas, derruba o ânimo das pessoas. Não! Quem tem a visão de Deus não vai fazer isso. Tem uma visão crítica, como eu disse a vocês, em geral, uma visão mais profunda que os outros irmãos, mas essa visão vai ajudar a construir muros ou reconstruir muros que estão caídos. Livro de Neemias e livro de Esdras. Não vai só derrubar. Se alguma coisa precisar ser refeita, vai derrubar. Mas para reconstruir. É importante que nós tenhamos uma visão forte de reconstrução dos muros e de reconstrução do templo e de reconstrução de um culto que seja agradável a Deus. Isso sim agrada o coração de Deus. Reconstruir os muros, reconstruir o templo que somos nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Os muros são o nosso sistema de defesa espiritual contra todo o mal que vem contra nós. Nós somos o templo do Espírito. E dentro do templo há um culto. Dentro do nosso espírito há um coração adorador que deseja bendizer ao Senhor de dia e de noite. Para isso, o líder é alguém que reúne o povo. Se você pega o livro de Neemias, você vai ver Neemias organizando família por família. E se você pega o livro de Esdras, você vai ver que quando eles encontraram a palavra, eles ficaram das 6 da manhã até o meio-dia, de pé, lendo a palavra, e o povo se quebrantava diante da lei do Senhor, da palavra do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. A lei do Senhor é assim. O líder, segundo o coração de Deus, reúne o povo e restaura a visão. Transfere a visão que ele tem para o povo. Organiza o povo em segmentos, em setores, para que todas as áreas da vida da igreja sejam restauradas. Obreiros de Deus, põe a mão na massa. Eu vejo gente querendo ser obreiro de Deus, mas não aparece, não dá as caras. Isso há 30 anos de ministério e antes do pastorado, já quando me converti e comecei a ser discipulado, e nós íamos evangelizar no presídio, depois abrimos a igreja de semana, irmãos, aparecem 4 ou 5 pessoas. Você já viu isso também? Tem gente que quer ser obreiro. Tem gente que quer ser levado oficial, outro quer ser elevado a diácono, outro quer ser elevado a presbítero, mas se a liderança convoca para uma reunião presbiteral, não aparece. Se a liderança convoca para fidelidade ao dízimo, não põe a mão no bolso, porque tem um escorpião lá dentro do bolso e fica com medo de pôr a mão no bolso. Se a liderança convoca para pôr a mão na massa, não põe a mão na massa. Meu irmão, nós precisamos nos organizar setor por setor. Nenhum colégio, nenhuma faculdade, nenhuma empresa e nenhuma igreja vai para frente se não tiver organizada segmento por segmento. E para isso nós precisamos de líderes aptos, obreiros aptos. E obreiros aptos que põem a mão na massa, põem a mão no bolso e estão dispostos a dar sua vida pela grande comissão. A visão de Deus nunca visa objetiva, para não cair em redundância, nunca objetiva a própria figura do líder. Sempre tem como objetivo a adoração do Senhor, a organização do povo, para que todo o povo esteja segundo a vontade do Senhor. A palavra do Senhor é eterna. Todas as coisas vão passar, mas a palavra não vai passar porque a palavra é Jesus. Então a nossa visão, ela não é de cunho temporário. Por isso que eu falo que discipulado e se preparar para ser líder, nós estamos sempre nos preparando para ser líderes. A nossa visão é eterna porque nós somos porta-vozes de uma palavra que é eterna. Nós temos que realizar a obra até o Senhor Jesus nos mandar parar. A liderança, o obreiro de louvor e adoração, seja de que área for, nós temos que trabalhar para que a visão se espalhe por toda a igreja. A visão não é do ministério A ou B, viu? Não está patenteada pelo ministério que veio daqui ou dacolá. Eu não vou mencionar nomes, mas tem gente que quer se apropriar desta palavra, visão. Parece que pertence a um grupo. Não, visão veio de Deus. Deus é quem tem a visão. E nós somos visionários porque somos a imagem e semelhança de Deus. E nós somos responsáveis por espalhar essa visão por outras pessoas, para outras pessoas, melhor dizendo. É impressionante como líderes como Mandela, Pastor Luther King, a Madre Teresa, Gandhi, foram pessoas importantes para a sociedade. E às vezes a gente olha para cristãos que têm tudo para ser uma bênção e não acabam não sendo. Acabam sendo um sal dentro do saleiro. Nós precisamos ser um sal fora do saleiro. Aqui eu abro e fecho aspas para o pastor Caio Fábio, quando ele ainda estava realizando esse tipo de conferências em âmbito nacional. Eu não sei agora como está. Mas acredito que ainda esteja realizando a obra. E muito marcou a minha geração. Por quê? Porque se nós formos o sal dentro do saleiro, para nada vale. Agora, nós temos que ser o sal fora do saleiro para impactar a sociedade. Nós temos que transmitir a visão do reino de Deus, como o povo de Israel, sobretudo antes da monarquia, ainda no período da saída do Egito, ainda no período da organização das tribos. Nós precisamos transmitir a visão da nossa fé em Javé, como Deus que nos liberta, e procurar falar numa linguagem a mais simples possível. É até meio natural quando alguém está no seminário, eu me lembro disso também, comigo mesmo, e depois fui fazer filosofia. É natural no início você arrumar umas palavras bem bonitas, assim, mas só que ninguém entende nada. Eu quero dizer que nós precisamos espalhar a visão de modo mais simples possível. Nós devemos ser ter bastante clareza para que a pessoa menos letrada possa experimentar dessa verdade. Precisamos comunicar, então, a visão para outros irmãos da igreja e para a sociedade, compartilhar essa visão da nossa fé em Javé. Abro aspas novamente para Escola Apostólica de Líderes, embora eu só esteja utilizando alguns textos, dois ou três textos. É importante que nós organizemos o povo, tenhamos um projeto, um planejamento. E esse planejamento deve ser acompanhado permanentemente. Sem planejamento, nós crescemos menos do que podemos crescer. Isso serve, volto a dizer, para tudo, para o casamento. Serve para o estudo, serve para o trabalho. Quanto mais disciplinado, quanto mais metódico, quanto mais organizado você for, maior êxito. quanto menos organizado, quanto menos metódico, quanto menos planejamento, quão menor for o planejamento, menor vai ser o seu êxito. Nós devemos avaliar sempre o processo para ver se estamos indo de acordo com aquilo que Jesus realizou, estabelecer prioridades e sempre levantar um questionamento e fazer isso na avaliação da liderança. É assim que Jesus, nos ordena? Foi assim que Jesus fez? É isso que Jesus faria se estivesse aqui? É nessa direção que Jesus iria? É nessa direção que Jesus nos aponta até a sua volta? Esta é a visão de Jesus. Nós temos que ser cristocêntricos, bem simples, centrados em Jesus, tá bom? Centrados em Cristo. Nós temos que sempre avaliar, é assim que Jesus faria? É assim que Jesus quer que nós façamos? É assim que ele faria? É assim que nós devemos fazer? Isso é cristocentrismo, fundamentado numa cristologia, no estudo do anúncio de Jesus lá no Antigo Testamento, anúncio messiânico, em toda a tipologia, tudo aquilo que já aponta para a vinda do Messias lá na frente. No Antigo Testamento estamos marcados enormemente pela tipologia, pelo anúncio messiânico, pelo anúncio profético. Depois, nos evangelhos, é assim que Jesus fez. Depois, nas cartas apostólicas, em Atos dos Apóstolos, é assim que os discípulos fizeram. Foi assim que a igreja primitiva agiu. E é assim que a tradição, então, foi se estabelecendo até chegar em nós. Nós devemos sempre perguntar por isso, para sabermos para onde estamos indo, para sabermos se estamos fazendo certo, porque se nós estivermos fazendo certo, sendo aquilo que Deus deseja e fazendo o que Deus deseja, nós vamos crescer perante Deus. Não é crescer perante os homens, porque a juntar pessoas, o melhor do Brasil é o Silvio Santos, que está juntando pessoas há 70 anos, aí 80 anos, sei lá. A juntar pessoas, uma torcida uniformizada de qualquer clube de futebol a junta. Não é isso. Nós temos que ter uma cristologia, um estudo até o Apocalipse, para ver se a nossa postura é semelhante à imagem e semelhança de Jesus. Se nós somos como Jesus foi, se estamos caminhando para ser cada vez mais como Jesus foi, e se estamos fazendo como Jesus fez, para que em todo o tempo, nosso povo não fique só competindo com a igreja do bairro, outra igreja do bairro, outra igreja da mesma denominação ou de outra denominação, pastores também competindo para ver quem conta mais vantagem no próximo encontro de pastores. Isso tudo é lixo, não serve para nada, meu irmão. Não serve para nada. Você vai chegar no céu, vai tentar falar disso, não vai significar nada. O que significa é ser como Jesus deseja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e viver, fazer como o Pai, o Filho e o Espírito Santo deseja. E isso vai agradá-los. E aí isso gera crescimento. E esse é o propósito de Deus, para que nós sejamos líderes segundo o seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido obreiro. Deus abençoe grandemente você em sua liderança. E que seja como oficial de escala, como diácono, como presbítero, como pastor ou qualquer outro ministério na vida da igreja, e todos são importantes, todos têm o igual valor para Deus. As funções são diferentes, a diversidade de funções, mas há uma unidade no propósito. Que Deus, que a graça, o amor, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo façam de você um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. E isso lhe seja agradável, isso seja imagem e semelhança de Jesus, e que você também tenha uma autoestima correta, uma autoimagem correta, que a graça, o amor e a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.